chegou, arreda, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. É Lugui, ela, ela, para ela, para ela. É Lugui, ela, ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, para ela. Pop, pop. Produção e mixagem. DJs Wellerson e Sávio, os jovens do mix.